Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Este programa que acontece sempre à sexta-feira, agora num novo horário, às 11 da manhã, e que repomos também em cada domingo. Hoje tenho comigo o Sr. Padre Pedro Simões, recém-chegado à Oliveira do Hospital, à Unidade Pastoral Oliveirense. Sr. Padre, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Já tivemos a oportunidade de conversar. Hoje é a primeira vez em que estamos sós para levarmos a efeito mais um programa. Seja muito bem-vindo à Rádio Boa Nova. Obrigada pelo acolhimento. Seu Padre Pedro Simões, um jovem sacerdote que é do Concelho da Amealhada, veio então para o Concelho de Oliveira do Hospital. Seu Padre, como é que se está a sentir por cá entre as gentes oliveirenses? Ainda estou na fase do conhecimento pessoal de cada pessoa, digamos assim. Já tive a oportunidade de passar por todas as 10 igrejas que o Sr. Bispo me confiou a mim e ao Sr. Padre António. Também tive a oportunidade de contactar com algumas crianças e com alguns jovens do nosso concelho que têm algumas expectativas altas em relação à minha pessoa, àquilo que pretendo representar para eles, que é o próprio Cristo, que é a própria Igreja entre eles, e também da minha parte uma expectativa também alta para muito que bem. Possam estar receptivos a essa aproximação. Sim, é um sacerdote jovem, portanto terá muito para partilhar e assim como também terá muito para conhecer aqui entre os oliveirenses. Portanto, já celebrou Eucaristias nas 10 igrejas que lhe foram confiadas a si e ao Sr. Padre António. Portanto, irão-se fazer celebrações de forma alternada ou já decidiram com que igrejas é que fica o Sr. Padre Pedro? Portanto, nós vamos alternar entre as 10. Agora, de modo a que as pessoas tenham algum tipo de referência, fizemos uma distribuição geográfica e, essencialmente, vou assumir aquelas que eram anteriormente Do Sr. Padre Paulo Silvestre. Do Sr. Padre Paulo Silvestre. Muito bem. Portanto, que são a zona, o Sexta Beira? Portanto, neste caso, é o Herdal, Lagares, Seixo, Lagiosa e também, eventualmente, Meruge. Muito bem. Para ficarmos 5-5. 5-5, né? Muito bem. O Sr. Padre Pedro Simões, que vem então celebrar estas Eucaristias e participar na vida religiosa nas paróquias e igrejas que estavam então confiadas antes ao Sr. Padre Paulo Silvestre, também um jovem sacerdote, também. Devemos recordar isso mesmo, e será um sacerdote que fica na memória de todos quantos com ele privaram. Deixa uma feliz herança em todos os aspectos. Também tenho essa percepção, portanto, certamente que toda a comunidade terá uma boa referência relativamente ao Sr. Padre Paulo Silvestre. Agora, o Sr. Padre Pedro Simões está entre nós, também vai participar habitualmente aqui no nosso programa Palavras de Esperança. Sr. Padre, estamos numa altura, devido à pandemia, em que se aproximam algumas celebrações, nomeadamente a comunhão, profissão de fé e confirmação, portanto, celebrações que normalmente ocorreriam no final do ano religioso, mas que agora vão acontecer nesta altura, tudo devido à pandemia. Sim, em conversa e sintonia com o Padre António, chegamos à conclusão de que seria melhor, digamos assim, fazer as celebrações destas principais festas da caminhada catequética no mês de outubro, para depois, em novembro, podermos começar este ano pastoral 2020-2021 com mais serenidade e com mais tranquilidade. Vão acontecer todas no mesmo dia ou há algumas alterações de paróquia para paróquia? Há algumas alterações, porque tem a ver um bocadinho também com o número de catequizandos que existem nestes anos de festivos, digamos assim, não é? Há paróquias que têm 4, 5 crianças, outras paróquias que têm 20, 30, 40, e é consoante, digamos assim, a disponibilidade e também o espaço onde se celebra, que devemos ter em atenção, que devemos ter cuidados redobrados, porque ainda estamos em tempo de Covid e os casos vão a pouco e pouco aumentando. Sendo mais, sendo um número maior. Portanto, é importante que estes jovens façam e deem este passo para que comecem também um novo ano religioso. Senhor Padre, é também importante o regresso da Eucaristia às capelas das localidades. É verdade, muitas localidades onde a igreja não existe, existe uma ermida ou existe uma capela, muitos estão sem celebrar a Eucaristia desde março. E, de facto, aquilo que vou constatando no contacto com as pessoas é que já sentem saudades de celebrar a Eucaristia nas suas capelas. E acaba por ser até facilitador em tempos de Covid, não é? Porque as capelas, portanto, quem irá às capelas serão apenas aqueles habitantes daquela localidade, evitará grandes ajuntamentos nas igrejas. Exatamente. Indo celebrar às capelas, portanto, já existe menos probabilidade de haver demasiados ajuntamentos nas igrejas paroquiais. Portanto, e vai haver um esforço também da vossa parte, enquanto sacerdotes, para levar a Eucaristia a estas capelas? Sem dúvida alguma. Aliás, já o estamos a fazer, quer eu, quer o Padre António. Lentamente, mas vamos fazendo. Porque também temos de ter noção de que em muitas localidades da nossa unidade pastoral, se as pessoas não tiverem Eucaristia, já não têm mais nada, digamos assim, algum elemento ou alguma atividade que o junte, não é? Claro, portanto, será ali um ponto de encontro, ainda que com as devidas cautelas, mas será um ponto de encontro para estas comunidades. Exatamente. Muito bem. Sr. Padre Pedro Simões, também neste programa olhamos para a nova encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, Todos Irmãos. O que é que nos pode referir acerca desta nova encíclica? Olha, uma encíclica muito interessante. Eu só dei uma passagem muito rápida sobre ela, uma encíclica com uma forte índole social, indo muito na linha de continuidade da anterior, da Laudato Si, Louvado Sejas, que foi publicada, salvo erro, em 2015. E, de facto, as verdadeiras denúncias que o Papa Francisco faz nesta encíclica são as mesmas, tais como a cultura do descarte, o lucro fácil, o desemprego, o racismo, a pobreza, a desigualdade dos direitos e as suas aberrações, o tráfico de pessoas, a escravatura, o aborto, o tráfico de órgãos, etc. Portanto, muitas problemáticas que se vão mantendo. Portanto, também o Santo Papa está então preocupado e reafirma o valor da fraternidade, ou seja, vivermos todos como irmãos. É verdade. Muito se fala acerca de liberdade, muito se fala acerca de igualdade e, por vezes, a fraternidade fica um bocadinho esquecida. E a liberdade e igualdade sem fraternidade fica muito coxa. E o próprio Papa usa essa mesma expressão na encíclica, não é? Porque devemos, de facto, colocar toda a nossa vida e todo o nosso coração nas relações sadias que podemos estabelecer uns com os outros. Sim, sadias, é importante, não é, que se note isso, relações sadias e não relações que por vezes levam a que outros sejam menorizados em relação a outras pessoas. E aí as religiões e a Igreja têm um papel muito importante para aprofundar este valor da fraternidade. Sem dúvida. Aliás, o Papa Francisco mais uma vez reforça aquela célebre chavão dele, que é a Igreja em saída, não é? A Igreja não vive fora do mundo, vive inserida nele e deve contribuir para a construção de um mundo e de uma sociedade mais justa, mais feliz, mais fraterna. Portanto, sim, vamos também nós olhar com maior atenção para este valor da fraternidade. Pode ser também esta uma das mensagens que hoje partilhamos a partir aqui do nosso programa, para que as pessoas deem mais valor a este valor da fraternidade, que é a vida como irmãos. Seu Padre, vamos olhar para a liturgia deste domingo. É o 28º domingo do tempo comum, tem como tema dominante a parábola do banquete, o reino de Deus. Seu Padre, na primeira leitura do profeta Isaías, nos apresentava a imagem do banquete como o símbolo da partilha e da fraternidade. Portanto, cá está o valor e a importância da fraternidade. Eu, quando estava a meditar e a refletir nestas passagens bíblicas, reparei que quer o texto da primeira leitura, quer o Salmo responsorial, são precisamente aquelas leituras que eu costumo utilizar na liturgia dos funerais, das exéquias, que é, digamos assim, uma liturgia voltada para a vida, e para a vida plena e para a vida eterna. De facto, olharmos este reino de Deus como sendo um banquete onde são servidos vários pratos. E fazendo a ponte com a encíclica do Papa Francisco, a nova encíclica, de facto, é onde é servido a justiça, onde é servido o amor, onde é servido a unidade, a comunhão e a fraternidade. Portanto, é muito interessante, não é, esta comparação do banquete com o reino de Deus. Se todos olharmos então para o reino de Deus como se tratando de um banquete, todos nós se calhar ficamos mais ávidos por partilhar todos estes valores. É verdade, e de facto, ao praticar esses valores, estaremos a aproximar-nos muito mais daquilo que será a vida de Deus e a vida do próprio Jesus Cristo, que viveu sempre pautando, fazendo o bem. Muito bem, portanto, esta é a primeira leitura do profeta Isaías. Olhamos agora para a segunda leitura de São Paulo aos Filipenses, em que Paulo agradece a preocupação e as orações da comunidade. É verdade, é uma carta chamada Carta de Cativeiro, porque foi escrita muito provavelmente quando Paulo se encontrava preso em Éfeso. E é uma carta de agradecimento que ele escreve a uma comunidade que fundou, a comunidade de Filipos, mesmo à entrada da Europa medieval. De facto, São Paulo sente necessidade de agradecer as suas orações, as suas ajudas, quer espirituais, quer até financeiras e económicas, numa fase menos boa da vida do apóstolo. E mostra, de facto, sinal de uma comunidade cristã madura na fé, na esperança e na caridade. Portanto, ele tinha que agradecer a esta comunidade a preocupação que todos tiveram para com ele. É verdade. Assim como eu fiz, fazei o vós de igual forma, diz Jesus, e assim Paulo também o faz, escrevendo esta carta de agradecimento. E aí também deverá ser esta atitude e a forma que todos nós devemos estar na vida, mostrando-nos gratos por todos aqueles que nos querem bem, nos rodeiam. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Portanto, será essa também uma das mensagens importantes desta segunda leitura. Seu Padre Pedro, continuamos com o Evangelho por São Mateus, em que Jesus nos fala precisamente da parábola do banquete. Portanto, o tema que marca este domingo, a liturgia, é de facto este banquete. É verdade. Quase certeza que Jesus se inspira muito na primeira leitura que falámos e abordámos do profeta Isaías, mas dá-lhe um toque mais abrangente, mais alargado, digamos assim. Se formos descobrir ao fundo esta parábola, encontramos duas: a parábola dos convidados para o banquete e a parábola do convidado. Na primeira, muitos são convidados para virem a este banquete, mas a maior parte deles, aliás, quase todos, diz que não, porque andam preocupados com outras coisas. E é o que acontece na nossa vida por vezes, não é? Exatamente. Sabe que aqui não se trata de saber se Deus convida ou não, é de saber se nós próprios aceitamos o convite que Deus tem para nós ou não. Ou seja, a nossa receptividade, a nossa abertura para esse convite. Exato, porque Ele faz o convite a todos. Agora, nem sempre todos aderem, não é? Por isso, no final desta perícopa do Evangelho, São Mateus termina dizendo que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Portanto, devemos estar todos de coração mais aberto e aceitarmos aquilo que Deus tem para nos oferecer. Hoje, então, olhando para esta liturgia em que o tema dominante é a parábola do banquete. Senhor Padre, portanto, são leituras importantes que, como referimos em cada e notamos em cada programa, são perfeitamente adaptáveis aos dias de hoje. Até parece que estes escritos foram feitos agora na atualidade, porque coincidem muito com aquilo que é a atualidade. Não é por acaso que a Sagrada Escritura ainda continua a ser o livro mais lido no mundo, porque de facto, seja por crentes ou por não crentes, porque tem uma atualidade imensa. Estamos a falar de um livro que foi escrito, ou começou a ser escrito, há cerca de 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, e que tem uma atualidade imensa. Porquê? Porque foram também escritos com pessoas que se sentiram verdadeiramente inspiradas por Deus a escrever. Ou seja, transmitem de facto aquilo que é a palavra de Deus. É importante que tomemos atenção a esta, à palavra de Deus. Muitas vezes aqui nos nossos programas convidamos as pessoas para que de facto peguem na Bíblia, se debrucem sobre ela, mas é preciso ler com um sentido de coração aberto, porque ler por ler não conseguimos assimilar a sua mensagem. Sem dúvida, porque nós ao lermos a Bíblia temos que ter em conta o contexto histórico em que foi escrita, temos que ter em conta o espírito pelo qual foi escrita e o público-alvo a que se destina. Muito bem. Seu Padre Pedro, estamos a terminar então este nosso programa Palavras de Esperança. Já olhámos para a liturgia deste domingo, 28º do Tempo Comum, domingo dia 11 de outubro. Transmitimos este programa nesta sexta-feira, dia 9, mas vamos repor também este programa às 10 da manhã de domingo, dia 11. Seu Padre, é sempre hábito no nosso programa apresentarmos uma sugestão musical às pessoas que nos acompanham. Qual é a sua sugestão para o nosso programa? Desta vez vamos ter uma música litúrgica intitulada Felizes os Convidados. O autor é o Padre Carlos Silva, que foi padre na Diocese de Leiria Fátima, recentemente falecido, e normalmente é um cântico utilizado como antífona de comunhão nas Eucaristias que celebramos ao domingo. Muito bem, portanto, e ficamos com esta sugestão musical pelo Sr. Padre Pedro Simões, agora pertencente e afeto à Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Já lhe damos as boas-vindas, continuamos a dizer que é muito bem-vindo a Oliveira do Hospital e também aqui ao nosso programa. Da nossa parte, por agora é tudo. Espero por si noutros programas que irão acontecer certamente. Muito obrigada pela presença. Obrigada, eu. Ficamos então por aqui neste programa Palavras de Esperança. Na Boa Nova, regressamos na próxima semana. Thank you.